2774, 5.000 dúzia de milhas, sudoeste de Salvador. Serviço rodar terminado, mantenha a ascensão até o nível 180. Chame agora controle Ilhéus, frequência 120.1. Ilhéus, 1201, boa, azul 2774. Boa noite. 5972, agora com centro Recife na frequência 13325. A secundária 125, décimo 1, boa noite. 3600, boa noite, táxi via Alfa, reporte na Estrela Juliette. Alfa vai reportar na Estrela Juliette, 3600. Eu não vejo. Rodízio 2 autorizado final LS, agora com a torre 1895, boa noite. 1895, obrigado. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2224, paciente de informação alfa. Boa noite, passageiro 2224, acione identificação. Chegada Mari, SV para o 050. Agente Mari, para o ideal 050, passageiro 2224. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. 2000, autorizado final, vai reportar o 4107. 300. Azul 2713, ideal de descida. Fim que modulou? Azul 2713. 2713, desça para 4.000 pés, altímetro 1015. Para 4.000 pés, 1015, azul 2713. Primórdio. Sierra November Vito, acione identificação. Salido 224, está presente, vem na cruz de TAP. November Vito, contato radar, 3.000 acidentes de Salvador, está sob vigilância, desça e mantém o nível 180 inicialmente. Passaria do Ureiro 4 Alador. Do 4107, autorizado final LS, torre agora 1895. Torre 1895, boa noite. Passaria do 224, controle, Salvador. Mas, o senhor, prossiga. Vem na proa de TAP, inicie descida agora para nível 050. Na presença, TAP descendo para 050, passarei 2224. Salvador. Boa noite, eu azul 4107, uma milha e meia do Mata do Serra. Boa noite, 4107, faz autorizado, pistão no zero, ventão uma centena, 79. Pouso no zero, azul 4107. November Vito, desça e mantenha o nível de voo 060, mantenha a Star Mario, ajuste 1500. Salvador, parou em 3152 da Terra, para 1150, informação alfa. Entra 3152, aciona identificação, dessa via chegada Mari para nível de voo 070. Juliette, tá com o Juliette, portão 5. Juliette, sim, obrigado, 212. Patrona 07, aos 17, via Alfa e Kilo para o Pat 3, posição 4 alemão. passarelo 2224, desça para 2006, autorizado o sinal LS, reporte localizador estabilizado. 2006, pode estar estabilizado no LOC 2224. Peço indicado, 2224. Mantenha 240 mais. Terra novembro é visto, indicada e sessão de pouso. 240, o vento agora 120 graus com meia dúzia de nós. Sou o único para 17, o restante está para a pista 10. Motor 098, a próxima bode pode voltar? Não, negativo, mantenha via o seu número 5 na aproximação. Então, se a Rosana é Vitor, prossegue para a pista 17, confirma? Negativo, vamos para a Rosana mesmo. 107. Romeu CA 90 Vito, desça para 3.000 pés, altímetro no 0.5 e mantenha, reduz a sua velocidade para 210 nós. 2 para 210, CA 90 Vito. Como tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo Roland passando 7.000 pés, a descida para 2.000 pés é um equipamento, é um ATR da passarinha. Azul 27 no 3, vetoração para sequenciamento, direita para o 240, permite a magnética 101 no grande do Decimbra. Azul 27 no 3. 240, limita 101 Decimbra, azul 27 no 3. Isso no 52, desce para o nível 050. Azul 53, 152. Voo no 098, autorizado até o 060. 210 nós, feliz 152. Certo. 098, após uma centena, reduz para 2 a 0 mais. 0098. Terra 98, desça para 2003, autorizado LS e reporte localizado estabilizado. Para 2000, passaremos no lado, estabilizado, tá beleza. Passarelo estabilizado, eles vão com 0. Passarelo do 224, autorizado final LS, pouso no 8, décimo 900. 08, 95, boa noite, passarelo 22, 24. Boa noite. Sete no 3, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 5. 3.000, bem 15, 27 no 3. No 3, curva esquerda agora na proa 180, limite ao localizador. 180, limitado pelo lock, tá visual com a nave nossa esquerda aqui, que a gente vai seguir. Salvador, boa noite, passarelo 2224, sinal da 10, baixar, checar. Boa noite, passarelo 2224, Neto, uma centena para 5 baixo, para autorizado, pistão 0. Autorizado, 10, passarelo 224. 52, desça para 4.000 pés, 10 no 5 a 20. 4.500, 3252. Índice de redução agora para unir para 180 mais. 180, 3152. Azul 27 no 3 autorizado, 2000 pés, 1015 ajuste. 2015, 7 no 3. Estabilizando o localizador, BBB. Terra 98, torre 1 no 890. Zona localizadora 27 na 3. Tente autorizar o final de S, aguarde transferência 27 na 3. Top 3152, para interceptar o localizador, curva esquerda e voa na prova 035, 035 para interceptar, 3152. Esquerda 035 para interceptar, 3152. Animais em contato radar, 68 milhas sudoeste de Salvador, na proa de Itapu, reporte descida. Itapu está passando 50, está passando descida, senhor. Desça até o nível de voo 050, ó, Fátio Alemães. 050 na proa de Itapu, graças a Fátio Alemães. Língua baixada travada, vai ter visto. Para 4.000 pés, o ajuste de altímetro 190 no 5. 4.015, plano 098. 152, reduz a velocidade de aproximação. Já estamos mantendo, 3152, a mínima. Entende. Azul 27 no 3, e qual é o sindicato agora? No momento 150 nós. Mantém até para seu externo. Ele vai manter, só que a aeronave na nossa frente ele tá reduzindo cada vez mais, vai ser complicado. Beleza. Observador, está 3152. Desce para aproximação, desce para 2003, aguarde transferência, está 3152. Desce para 2003, 1014. 2014, está 3152. 1098, curve subdeteração agora, curva esquerda na proa 025, fica limitado pelo localizador. 1098, reduza para 1709. Esquerda 025, limitado pelo log, reduzindo o voo 098. Desce para 3000 pés, ajuste no 094. 3.014. Atingir 2000, está autorizado, são 3152. Negativo, está autorizado, final LS, aguarde transferência. Está autorizado, Solas 3-2, Siga via Kilo para o Pátio 3, até o sinalizador, boa noite. Via Kilo para 3, você escuta até o sinalizador, 273, obrigado. Time Torre 1895 para o cruzamento, até o Pátio 5. Negativo, acima da Pana, Quebec, 2725, para o cruzamento. Alfa Terra Mike, alteração fracional do procedimento LF, destino 0, curva direita para 0. Para cima de dunas, desça para 316, altimetro 1-0 no 4, Alfa Terra Mike. Alfa Terra Mike, controle de dunas, para 316 com 1014. Correto. Fazer o gol no 70. Salvador Campina Grande, nível 370, via para Zulu 10. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, Zipá. Controle 1208-5561. É, está autorizado para Campina Grande, 370, via Zulu 10, decola da pista 90, com curva à esquerda na Puca, Zipá, 1208. Qual que é o transporte, por gentileza? 5561. 5561. Olha aí. 3-4, chamando 2, ano 2, 1. Tá lá. 1-0-9-8, pista livre, pouso autorizado. Vai ter uma centena com 62 de base. Livre, pouso 1-0, bom 1-0-9-8. 3-4, cruzamento da pista auxiliar. Ao estacionar, frequência livre, Serrano, né, Nebita? Boa noite. Oxalana 258, controle Salvador. Boa noite, acionamento de estação. Desta via, chegada Mário para o nível de voo 070. Ajuste altímetro 1014. Alfa, Alfa, Charlie Mike, 3 para 2, 1 Ferris, altimetro 1, 0, 1, 4. 2000 ajustando Alfa, Charlie Mike. Azul 6908, 10 para 3, 1 Ferris, altimetro 1, 0, 1, 4, livre da restrição vertical em tapa. 3.104, livre da restrição em tapa, azul 6908. Oxalela 258, desça para o mesmo de voo 050. 0. Completa a redução 2209. 2209, azul 1098. Ingresso Taxiway Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, boa noite. Alfa Charlie Mike para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Está autorizado a sinal do procedimento LF, sua pista 90. Direita 060, para falar estabilizado, Alfa Charlie Mike. Confirmando ajuste para o azul 6908. Altimetro 0014. Dato. Estabilizado com o seu lock, o Alfa Charlie Mike. Aprova Alfa Charlie Mike, chama agora tudo em 118 decimal 95. 95, Alfa Charlie Mike. O papapapa Charlie Mike estabilizado com o seu lock. Alfa Charlie Mike, boa noite, prossiga. Pressão após externo, cancelar a base pela direita para pouso 97. Gente, sem para modificação. Alfa Charlie Mike. Para modificação Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, Mariposa 43, curva esquerda, informe girando base para 197, vento 090 graus com 5 faixas. Passa Charlie Mike, informe na base, girando base, com chave de trem. Tio, do Grêmio, atende? Tá bom, meu pai, Sérgio, vai livrar na papá. Sérgio. A 258 está autorizada a final do procedimento ILS com seu custo na 0, você para 216, altímetro no 014, reporte estabilizado. Azul 908, estabilizado ILS, pistão 0. Azul 908, chama agora para mim. 118, peço mal, 95. 1895, boa noite. Peço mal, 95, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 6908, final, pista 10. 08, falou os 49, chame no 2, não deixa uma 1, 9 graus. Direita 2, 9, 9, 9, 0. Azul 6908, táxi via Alfa, reporte a Juliette. Alfa, Juliette 6908. Salvador, boa noite, passageiro 2228. Santa Cobra, boa noite. Prossiga. Salvador, conquista 180, via rota do plano de voo. Decola pista 90, curva direita, saída a bota da Antalefa. Controle 120.8, transponder 5556. 0050, 2014 será o ajuste. É, possibilidade de voa duna. Autorizado, o André do Duno Azul 4062. Duna na proa 4062, muito obrigado. Estabilizou, Xavier 62. O final da 258 chama agora é turno em 1.18.95.1. Na 6258, vai com uma centena com 5 nós, em torno de logo o campo. Vai, por favor. receber estacionamento para sair do 2228. Papa Romeu Alfa, Julieta Romeu, contato radar, leia 0 milhas, sudoeste de Salvador, a 300 km para o DITAP, para a chegada a Mare, ajuste a altimetro no 0-4, chame no ideal, torcida. Alfa, Julieta Romeu, vou editar. Azul 4062 está autorizado a final do procedimento ILS-FC, costuma 0 DC para 2110, altimétrico no 0-4, reporte estabilizado. Mini 14 DC para 2000, chamará estabilizado no X-Tree, Azul 4062. Taxo Passageiro 2228, POB de 39, Salvador 450. Taxo autorizado, Índia e Alfa, da ponto espera, no ponto espera, chame 2-1-1-8-9-5, ajuste o ativo, entrou 0-1-4. 0-1-4, ponto de espera, 5-18-4. 370, pushback essa na meta. 10, Andrade, autorizado, pushback essa na meta, chama o táxi. Chamarei para o táxi, canal 170. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, entrou uma centena com 5 horas. Zona LS, Azul 4062. Azul 4062, chama agora por mim, 118, decimal, 95. 295, grato, bom serviço. Bom serviço. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite. O Azul 4062 está na LS e vai passar Simbra. Boa noite, Azul 4062, avistado, pouso autorizado. Pistão na zero, ventou a centena, 5 nós. Nível pouso por 4062, ajuste no 0 no 4. No ponto real, é o Lindete, meu. 0298, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Bom, alternado, é Maceió, 4 horas e 25, já tô na vinheta. Táxi autorizados via Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera Chimitou e frequência 1895, ajuste de altímetro 1014, boa viagem. 1014 via Índia e Alfa até o ponto de espera, onde chama 184, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Passaredo 2228. Passaredo 2228. Contato radar na decolagem, da BCD Árvore Transição Alefa, para nos de voo 180. Árvore Alefa 180, passageiro 2221. Solo Salvador, boa noite, é o gol 1098, formação Bravo, autorização Natal, São Gonçalo, está no gate 03. Gente, boa noite, aguarde a cópia, ajuste de altímetro 0-1-4. 2014, seu esposo. 62, sala 06. Agora à direita, siga via Alfa e Kilo para a posição 4 Romeo do Passo 3. Sim,